cá se fazem, cá se tocam. Em Antena com Pedro Oliveira. Não se pode abraçar, nem dá para cantar, com mordaças na voz, com a alma infeliz. Não se pode sonhar, por isso te digo que então bem-vindos a Cá se Fazem, Cá se Tocam no FM da Boa Nova. E eis que hoje temos novamente uma estreia. É vantajoso poder dizer que, a fim de 14 anos deste Cá se Fazem, Cá se Tocam, ainda vamos conseguindo ter estreias. Fica que há ainda muito boa gente na música com quem a Boa Nova não foi falando. E aqui digo, enfim, podemos dizer o mesmo nesse sentido, porque é alguém que já anda na música já há algum tempo. Portanto, já o podíamos ter tido connosco aqui no Cá se Fazem, Cá se Tocam, em termos de destaque. Mas eis que, com o lançamento do álbum Vida, que saiu no dia 20, portanto, no momento em que devemos ser sinceros, estamos a gravar até ainda antes da sua saída, mas que na semana seguinte estamos aqui a fazer o destaque na Boa Nova, numa altura então que, nem mais nem menos, Catarina Rocha está então para falar sobre este seu álbum. Ora, e seguramente o nome também não é estranho aqui dos ouvintes da Boa Nova, os seus fados já vão aqui passando, e também podemos dizer que não estamos a falar para tão longe quanto isso. Estamos a falar para Viseu, onde a Rádio Boa Nova também tem assim, o seu share com alguns temas, uma vez que há bastantes ouvintes nessa zona. Pois bem, tinham reunidos as condições para falarmos então com a Catarina Roja sobre este seu novo álbum. Catarina, olha, bem-vinda aqui, bem perto de si também. Enfim, mas a distância ainda obriga que fazemos por via telefone. Não voltarão oportunidades para estar connosco, seguramente. Mas bem-vinda então aqui ao auditório da Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia a todos. Desde já quero agradecer à Rádio Boa Nova e também mandar um beijinho para toda a redação e para também para os nossos ouvintes, né, que nos estão a ouvir. Um grande beijinho para a Oliveira do Hospital. E sim, é sempre um enorme gosto estar na vossa companhia. Neste caso é uma estreia, é da primeira vez que estou a falar com vocês. Portanto, estou muito contente por... estar a levar um bocadinho aqui da minha vida, do meu vida, à Rádio Boa Nova. Nós somos muito curiosos, vamos fazer muitas perguntas. Queremos saber um pouco de tudo. Eu fiquei com a solidão de um amor que sobrou em mim desde que foste embora. Cada vez que olho para ti, vejo o tempo que eu perdi e a tristeza que chora. Foram tantos os planos que fiz para nós, e os meus sonhos ficaram tão sós. Volta para mim, pois não aprendi a ficar sem ti. Os meus sonhos ficaram. verdade é que o seu nome não é desconhecido da música. Já há algum tempo que temas seus estão aqui na Boa Nova. Não houve destaque ao álbum anterior, ao Luz, que foi com alguma pena nossa, que na altura não tivemos como, mas os seus temas passaram por aqui e não entre moeda de troca, bem recordamos. Mas, enfim, hoje nos campos do fado, mas a sua formação musical vem bem de trás. E aliás, essa formação musical nota-se naquilo que vai mostrando no seu disco. Desde logo, e podemos dizê-lo, que não fica só por cantar. Tem o ensejo de criar os temas também, de que também de parte eles estão aqui neste disco, já vinha também com a Luz. E o que sabemos também é instrumentista. Sabe tocar guitarra, sabe tocar piano. Enfim, gostamos de saber o que é que levou, de facto, a que hoje em dia já tenha este aqui, que é o seu segundo disco em fado. Então, assim, eu realmente sempre gostei, sempre fui muito dedicada à música, desde muito pequenina, desde criança, posso dizer assim. E já desde criança eu ouvia fado. Talvez ouvisse aquele fado um bocadinho mais gingão, muitos temas da Amália Rodrigues. Uhum. Não ouvia tanto aquele fado tradicional, porque, como é óbvio, quando somos mais crianças, mais pequeninos, não temos essa facilidade de entender aquilo que o fado transmite na sua essência, nas letras mais profundas, mais sentimentais. E então eu já cantava fado, não cantava profissionalmente, mas cantarolava em casa, sempre um fado um bocadinho mais gingão. No entanto, nós vamos crescendo e eu sempre tive um enorme gosto pela música e por diversos estilos musicais, nomeadamente o jazz, blues, que deu para se ver um bocadinho no meu álbum anterior, que alguns temas tinham um bocadinho de jazz à mistura com o fado. Neste álbum é um bocadinho diferente, é um álbum que nós não, pelo menos eu e a minha equipa, não misturámos outros estilos musicais, deixámos a essência do fado, claro, um bocadinho mais vanguardista, como se costuma dizer hoje em dia, um fado um bocadinho mais atual, também mais alegre, mas também tem um bocadinho de tudo. E pronto, é basicamente isso, é o meu enorme gosto pela música que me leva a desbravar os caminhos, não só do canto, mas também da composição musical. Daí que a escolha para mostrar este disco logo no lançamento fosse para o fado abranado. E a questão de querer trazer, enfim, mais vida ao fado. Sim, exatamente. Para já, o fado abranado é um fado com muita... tem muita musicalidade, tem um gingar muito, muito próprio, muito, uhum, também diferente, um bocadinho do mercado. Muito hostil de temas como A Namora... e afins. E o tema em si, para já, talvez por isso seja um bocado parecido com temas da Namora, porque foi exatamente o mesmo letrista e o mesmo compositor Martins, que escreveu, né? O desfado da Namora, exatamente, que é o Pedro da Silva Martins. Também um beirão, portanto, uma vez que a génese dele é bem que perto da Serra da Estrela também. Pronto, exatamente. Atualmente músico do grupo de Olinda. Exatamente, sim. E pronto, e nós achámos que este seria o nosso primeiro single do álbum. Claro que toda a equipa votou. Mas realmente, quando acabámos de gravar, nós pensámos, este realmente é o single. Temos pena, hoje não dá. Estou fechada para balanço. Temos pena, hoje não dá. Estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço. Desculpe lá, turista, bater o nariz na porta. A nossa fadista está numa de ir embora. Diz ela que não canta se não for para dançar. Fala pouco adianta, pois responde a cantar. Temos pena, hoje não dá. Estou fechada para balanço. Temos pena, hoje não dá. Estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu hoje isto é diferente. Fruta cristalizada, diz que é só no bolo rei. Já nos mandou a fava e canta por aí que eu sei. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há, se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há, se não gostam como eu danço. É sétima fadista com esta exigência. Queria abanar o fado e nós dizemos que não. Mas o fado abananado já só pega-lhe abanão. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Temos pena, hoje não dá, estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há, se não gostam como eu danço. Querem fado, pois não há, se não gostam como eu danço. Para balanço, temos pena, hoje não dá. Estou fechada para balanço. Querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço, querem fado, pois não há. Se não gostam como eu danço, querem fado, pois não há. Estou fechada para balanço. Os outros temas têm todas qualidades de single. Isto talvez tenha sido o meu primeiro álbum em que eu pensei, não consigo escolher assim logo à primeira, porque todos eles têm qualidade de single, uhum. mesmo as baladas. Portanto, foi uma difícil escolha, mas em votação foi o Fado Abananado, e por ter também um nome um bocadinho sui generis, né? Ora bem, Fado Abananado. E, enfim, essa votação é feita entre quantos democratas? Então, é toda a equipa de músicos, é por mim, toda a equipa que participa no álbum. Quer o produtor, o Walter Rolo. Exatamente, uhum. Exatamente. Aliás, o Walter foi dos primeiros logo que disse que o Abananado que seria o tema single. Muito bem. E os músicos que acompanharam então este disco serão aqueles que depois irão estar consigo ao vivo? Ou, tendo em conta que grande parte deles também são bastante requisitados, há que ter, enfim, como diria agora muito, um planeta B? Sim, exatamente. Eu tive a sorte de, no meu último espetáculo, foi na Feira de São Mateus, uhum. E tive a sorte de conseguir ter a maior parte da equipa a tocar comigo, o que foi excelente, porque nós já nos conhecemos todos uns aos outros, temos um grande ambiente de equipa, para além de que são, sem dúvida, dos melhores músicos, eu costumo dizer que é a nata nacional, são realmente músicos excelentes. Só faltaram alguns, claro, mas a maior parte eu consegui ter comigo, nomeadamente o Walter Rolo, o Vicky Marques, ficou realmente a faltar o nosso grande Ângelo Rodrigues, não é? Ângelo Freire. Ângelo Freire, enganei-me, e o nosso Marinho de Freitas, que atualmente também acompanham outras fadistas, portanto, mas nós tentamos sempre conciliar os espetáculos uns com os outros, de modo a juntar a equipa toda, claro. Acordei a pensar que volto de virar esta minha vida. Senti que a estrada onde entrei era apenas a final, uma estrada sem saída. Quero tentar renovar a forma de pensar e de ver as situações, pois meu foco eram problemas e tornei um dos meus lemas procurar as soluções. Agora é que eu vou cantar e até já decidi ser mais feliz. Agora nem vou mais ligar ao que dizem, ao que pensam e a quem nada me diz. Não vivo mais do passado, já pus isso de lado, porque não me faz sorrir desta vontade flamejante. há muito que fazer. Sei daquilo que consigo, pois a força está comigo. E agora é que vai ser. Agora é que eu vou cantar e até já decidi ser mais feliz. Agora nem vou mais ligar ao que dizem, ao que pensam e a quem nada me diz. Agora é que eu vou cantar e até já decidi ser mais feliz. Bem, falou daqui do concerto da Feira de São Mateus, enfim, aí está, uma filha da terra, razão pela qual não podia deixar de estar. Não há muito tempo, não queria precisar quanto, falámos aqui com uma outra fadista, mais nova, uma nova geração, falámos da Mara Pedro, portanto, Viseu está bem e recomenda-se. Aliás, hoje melhor do que não poder falar de Viseu, Senhora da Beira, não é? Um fado bem conhecido, que diz respeito também a essa cidade. E a pergunta vai para a questão de Viseu. Eu creio que na altura falei com isso com a Mara sobre a questão da divulgação. Hoje em dia, para a Catarina Rocha, seria mais fácil estar em Lisboa para ter, enfim, esta carreira no fado? Ou essa é uma questão que já não se põe hoje em dia? É assim, antigamente se calhar seria mais isso, havia muitos artistas a mudarem-se para Lisboa, e no caso do fado também ainda acontece, porque realmente nós temos que admitir que na nossa zona, mais no norte, centro, interior de Portugal, não existe praticamente fado, o que é uma grande pena, tanto para nós como para quem gosta de ouvir o fado. Uhum. Nós não temos realmente casas de fados que deem fados todas as noites. Também não temos um tipo de turismo que possa atrair esse tipo de pessoas que vão assistir aos fados, o que acontece maioritariamente em Lisboa, que Exato. As pessoas também, é uma verdade, a maior parte das pessoas que assiste aos fados hoje em dia, nas casas de fados, são turistas. É uma realidade. Portanto, também é preciso educar um bocadinho o nosso povo, o nosso público, para saírem de casa e irem a uma casa de fados. Porque o público também está muito habituado a ir a espetáculos, não é? Hoje em dia, o que chega ao interior de Portugal serão os espetáculos. Sim, e então, claro. Eu creio que as pessoas não têm tanto essa cultura, mas assim, maioritariamente... Mas não têm também o hábito nem a oportunidade de assistirem precisamente, a uma noite de fados. Precisamente. Eu aquilo que assisto é quando há, efetivamente, há uma grande presença. Mas muitas vezes os espetáculos são patrocinados pelas câmaras municipais, é assim mesmo. E às vezes também não existe uma diversificada, para não dizer outro nome, e acutilante programação. Às vezes é mais do mesmo, não é? Pois, também. E também nos habituamos aqui um bocado que fado para a nossa zona terá que ser o fado de Coimbra, enfim, embora também Viseu também tradição até para o próprio Augusto Hilário, não é? Mas isso também não estaria fora de questão, mas as pessoas às vezes gostam de ter aqui o que lhes dão e não procuram muito mais. Portanto, olha, deu um bom exemplo da Feira de São Mateus. E, efetivamente, é bastante eclética, teve desde logo o seu nome, e isso é de privilegiar. Mas nem sempre acontece. Porque quando há bons espetáculos, as pessoas assistem, não é? E a verdade é que também outras vezes não acontece, porque, enfim, há que estabelecer, hoje em dia, no nosso país, estabelecer muitas regras em tipo do que é que se pode gastar, e, infelizmente, continua a ter que ser necessária pôr na mesa, não é? E isso também é um fenómeno que vai quer dos espetáculos, quer da venda dos discos. E é por aí também que eu gostava de perguntar. Este disco, Vida, merece naturalmente ser divulgado. E muito menos ficar só pelo efêmero, ficar só pela divulgação de um single. Quem será, na sua opinião, o cliente, entre aspas, da compra deste disco Vida? Numa vicissitude que sabemos que os discos hoje em dia vendem cada vez menos. Bom, como eu falei anteriormente, realmente o que nós notamos, mais em Lisboa, claro, quem compra realmente CDs hoje em dia de fados são mais os turistas, porque nós costumamos dizer, realmente, nós não temos noção do quanto o fado é visto, é tão bem visto lá fora nos estrangeiros, pelos turistas, não estou a dizer só pelas comunidades, ou seja, pelos portugueses que estão lá fora, a nossa diáspora, mas pelos turistas que visitam Portugal e que levam um bocadinho da nossa cultura, eles levam os nossos CDs, eles querem mesmo levar um bocadinho de nós e ficam completamente extasiados pela nossa forma de cantar, pela melodia do fado, pela tristeza, mas também pela alegria. Eles querem saber o que é que dizem as letras e conseguem uma coisa que nós ficamos totalmente espantados. Eles não percebem, a maior parte deles não percebe as letras, mas conseguimos vê-los a chorar no final dos fados. Ao fim da gente cantar, eles choram. Ou seja, a música realmente é uma linguagem universal. Não entendem as letras, mas chega-lhes ao coração de qualquer maneira. Portanto, hoje em dia ainda são muitos os estrangeiros, os turistas que compram os CDs. Em Portugal temos, claro, também uma grande comunidade de pessoas que gosta e aprecia o fado. Uhum. Hoje em dia, cada vez mais, há mais jovens a apreciar o fado, também muito derivado das nossas fadistas da atualidade, de cantarem um tipo de fado um bocadinho mais abrangente, mais alargado ao gosto dos jovens, ou seja, aquele fado um bocadinho mais gingão, mais ritmado, o que atrai também o público mais jovem. E isso é de louvar, porque nós precisamos realmente de renovar a nossa geração no fado. Não podem ser só pessoas mais de idade a gostar de fado. Precisamos que os jovens comecem também a gostar de fado, porque daqui a uns anos serão eles que darão continuidade ao público que vai ouvir os concertos dos fadistas. Passo o meu dia à procura de ti, criatura, do teu beijo. Esquina na rua de cima, não te vejo. Becos, pracetas, jardins nos quais adormeço. Noite na qual prometemos amar-nos até do avesso. Vou andar por onde calhe, mesmo que me espalhe no pó do caminho. E com sono vejo surgir de uma sombra tua boca redonda. Não sei como, grito bem alto: meu bem, por onde é que andaste? Só porque lado da nossa opinião está bem encaminhado, não é? Note, e aliás, com nomes como o seu próprio, a fazer essa vertente e captar, como diz muito bem também, esse novo público. Mas, curiosamente, conseguem congregar hoje. Houve uma fase, enfim, que foi preciso afastar alguns velhos do Restelo, mas hoje em dia os vossos nomes, associados a muitos outros, estão consensual numa faixa de idades que vai ali dos, digo 10 anos, mas enfim, dos teenagers até aos 80, quer dizer, hoje é consensual, algum tempo depois, consensual que o fado pode ter bateria, pode ter todos estes aportes que estes discos novos trazem. Sim, exatamente, mas nós se olharmos também para os tempos da nossa grande diva do fado, Amália Rodrigues, uhum. Amália foi das pessoas que mais inovou no fado. A Amália já cantava também com acompanhamento de piano, portanto, e penso que também com acompanhamento de bateria em alguns apontamentos, e cantou também um bocadinho de tudo. Cantava a nossa música mais tradicional, o Malhão, e cantou também temas de jazz e temas conhecidos mundialmente. Portanto, a Amália foi muito eclética na altura. E cantava, obviamente, também os seus fados mais tradicionais. Mas foi, sem dúvida, a pessoa que mais deu largas à imaginação no mundo do fado e que mais se reinventou e mostrou realmente é uma pessoa muito eclética. Um exemplo disso é ouvirmos a Amália cantar temas em italiano ou cantar Frank Sinatra. Ora bem, ainda bem que falei Amália, porque no seu disco também não esqueceu. Vamos buscar aqui dois temas do repertório. Ora, a pergunta que se impõe é esta. Como escolher do imenso repertório da Amália dois temas? Pois, isso é que é muito complicado. Porque realmente, à semelhança do meu álbum anterior, eu já tinha feito uma homenagem também a outro grande fadista que eu gosto muito, que é António Mourão, que já não está entre nós. E que eu sempre ouvi muito os temas dele, a par da Amália Rodrigues. Neste álbum, eu também já tinha temas de Amália Rodrigues no meu álbum anterior, mas neste álbum eu também queria colocar, exatamente, tinha que ser, não era? porque para mim faria todo sentido. E para mim era das fadistas que mais cantava o amor e o desamor de uma maneira muito, muito, muito forte. Era muito dela, a Amália era uma pessoa muito sofrida. E eu realmente fiz um trabalho de pesquisa, porque tinha imensos temas que eu poderia cantar, mas foi muito difícil escolher, mas já lá consegui chegar a dois temas. Eu também não queria cantar, não queria colocar neste meu álbum temas que já fossem muito conhecidos do repertório da Amália Rodrigues. Eu queria ir buscar um bocadinho aqueles temas que as pessoas talvez não conhecessem tanto, ou a maior parte talvez não conhecesse mesmo de todo, por exemplo, temas como o Sem Razão, o Não Peças Demais à Vida talvez seja um bocadinho mais conhecido, mas mesmo assim não é um tema muito frequente. E então foi exatamente isso que eu quis ir buscar ao baú temas que não são muito ouvidos regularmente, nem são muito cantados, nem pelos artistas, nem nas casas de fados, mas eu quis ir buscar estes temas para lhes também dar um bocado de destaque, neste caso, pela minha voz. Meu amor, não me perguntes o motivo da paixão que me tortura. A verdadeira paixão não tem razão, nem se procura. É desgosto ou felicidade que chega em qualquer altura. Porque gostei de ti, não sei, pois nada fiz para que te queira. Se o amor se perdeu, que culpa tenho eu em querer-te desta maneira? amor não anda às ordens de ninguém. Aparece de surpresa. Só sei que assim que te vi, olhei para ti e fiquei presa. Neste mundo ninguém sabe do amor a natureza. Ninguém sabe onde mora a sorte, nem se adivinha o mau castigo. E o amor quando vem, não sabemos também a sorte que traz consigo. Falámos dos temas originais do Pedro da Silva Martins, devo acrescentar aqui o Tiago Torres da Silva, o Carlos Paiva, o Paulo Abreu Lima, ora bem, e agora aqui sim, a própria Catarina Rocha. Enfim, nós já nos habituamos aos seus trabalhos, até podemos recuar ao tempo do infinito, e não tanto para fado, mas de que tem um gosto particular para a escrita. Eu pergunto-lhe, é indissociável para si a vontade de querer escrever também? E se para si é um trabalho de inspiração ou de muita transpiração? É assim, claro que tem sempre as duas coisas. Primeiro tem que vir a inspiração, não é? Tem que chegar a inspiração. E depois nós também transpiramos no sentido em que às vezes não é fácil escrever um poema, porque para mim ainda é muito mais difícil escrever em português. Já tinha anteriormente alguns temas escritos, nomeadamente em inglês, mas eu também já escrevi em português. Mas a dificuldade é triplicar ou quadriplicar, porque nós portugueses não temos muito bem a noção, pelo menos do que me dá a entender, da força das palavras em português. Eu costumo dar sempre este exemplo. Nós dizemos muito facilmente I love you, mas dizer, por exemplo, eu amo-te, em português, tem muito mais peso esta palavra e requer muito mais veracidade do que dizê-la em inglês, ou dizer I like you, ou assim, qualquer coisa. Portanto, o português, a língua portuguesa, é uma língua muito forte. E o fado sabe aliar-se muito bem a isso, à língua portuguesa, no sentido em que o fado é uma coisa, o fado é uma linguagem muito verdadeira. E o português também é muito verdadeiro, é muito forte. Portanto, tudo o que é escrito no fado, as palavras, os poemas, tem que ser tudo muito real, muito, muito verdadeiro. É como se fosse ali uma verdade muito nua e crua que nós estamos a ouvir. E às vezes há certos poemas em que nós ouvimos e aquilo faz-nos um clique na nossa vida, como se fosse um balde de água fria, e pensamos, realmente isto é assim. Portanto, o fado tem esse poder. E eu realmente quis, e para mim acho que faz todo sentido, faria todo sentido, à par do meu álbum anterior, que também já tinha escrito alguns temas. Neste, vê-se muito mais escrita a minha escrita e composição. Uhum. É claro que eu tinha muito mais poemas. Ainda ficarão para um próximo álbum, portanto, mas eu quis, acho que faz todo sentido o artista não só cantar aquilo que os outros escrevem para nós, que nós nesse caso estamos a interpretar e a dar sentimento e a dar vida e alma e corpo àquilo que escreveram para nós, mas nós também temos essa capacidade e esse poder de conseguirmos escrever também aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós vemos ao nosso redor. Portanto, eu acho que também é muito importante um artista ser autor das suas próprias letras e composições. Isso só dá veracidade ao seu trabalho. Os dias passam devagar, eu dou por mim a delirar. Eu penso em ti por um segundo, e logo me arrependo. Não sei se estou a enlouquecer e nestes dias sem te ver eu vou tentando esvaziar o meu pensamento. Eu já nem quero mais sair, o meu sorriso já nem quer sorrir, e a cidade perdeu toda a graça agora que não. Esta rapidez mostrou-me mais uma vez o porquê de querer que o tempo pare e volte para trás. Aqui só quero saber de ti, só quero que me dês a mão. Meu amor, a saudade roubou teu lugar e a tristeza veio para ficar sempre no meu. Boa Nova, Rádio. Um mundo de emoções. Coração. Eu tenho uma imensa inveja. Não consegui fazer algo como fez, por exemplo, no Expresso da Saudade. Esse brincar com as palavras, que, enfim, dito por si, parece muito simples, mas chegar a um texto como este que tem aqui, quer dizer, tem um conjunto de virtudes que não está ao alcance de todos, não é? Portanto, aí a minha inveja. Que noite tão bem dormida, seguramente, permitiu chegar a este trabalho. Eu esse, por acaso, tenho uma explicação. Referiu o tema Expresso da Saudade. Precisamente. A história realmente aconteceu na realidade. E ainda está a acontecer. Eu escrevi este tema porque realmente eu tinha um casal amigo que vive longe um do outro, ou seja, é um casal que está casado, mas no caso um deles está fora por questões de trabalho e tem que passar muito tempo fora de Portugal. E então, claro que eu fui fazendo perguntas... E quis escrever uma história que fosse realidade. Claro que também demorou algum tempo a conseguir perceber exatamente o que é que eles sentiam, como seria a vida deles, quanto tempo ficaria fora a outra pessoa. E eu fui construindo aqui uma letra em cima da história de duas pessoas, que nós chegamos à conclusão que não é só a história de duas pessoas, acaba por ser a história de imensas pessoas no nosso país e no nosso mundo que vivem uma vida em conjunto, uma vida a dois, mas que por infelicidade da vida têm que separar porque têm que ir em busca de uma vida melhor, têm que ir trabalhar fora e acabam por ter que passar muito, muito tempo longe um do outro. E foi assim que nasceu este meu Expresso da Saudade. O meu amor já foi embora e não tem hora para voltar. Veio a saudade que devora, a ânsia de o ver chegar. Foi para bem longe e avisou que me levava no seu peito, mas ele sempre me falou que amar assim não é defeito. Pode voltar para o mês que vem, até chorou na despedida. Foi para bem longe, como sempre, levou na mala um beijo meu e um coração que tanto sente as partidas que já sofreu. Daí que, para ser inspirada, basta estar atenta à vida. Pois, exatamente. Por isso é que eu dei o título do meu álbum Vida, porque realmente eu acho que este álbum expressa a vida, fala da vida, fala das pessoas, daquilo que existe na nossa sociedade, fala dos amores, fala dos desamores. E pronto, e o fado é isto, é vida, e não teria outro título para colocar neste meu álbum a não ser Vida. Vida, aceita o que ela te deu. Uma janela florida mostra a cor de todo o céu. Afinal, a felicidade cabe no rosto a sorrir. Ai de quem sente a ansiedade de viver sempre a pedir. Vida, aceita o que ela te dá, porque a ambição desmedida faz-nos crer o que não há, e não há sinceramente maneira de ser feliz para quem quer constantemente ser mais feliz do que quis. Vida, aceita o que ela te der. Às vezes basta a guarida de um abraço de mulher, num sorriso de criança ou no sol quente a brilhar. Existe um tesouro de esperança que ninguém pode comprar. Vida, aceita o que ela te dá. Bem, Catarina, olha, foi um prazer falar consigo, agradecer a disponibilidade para com a Boa Nova, iremos estar atentos, agradecemos também, quando estiver perto de nós, teremos muito gosto em recebê-la aqui nos nossos estúdios, e seguramente vamos estar atentos à divulgação deste disco, e como disse há pouco, tem muitas coisas arrumadas na gaveta, não é? Estamos à espera do que se há de seguir, que é seu tempo, cá estará fora também. Catarina, olha, felicidades para esta vida e para todo o resto da sua carreira. Muito obrigada a si, a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, e um beijinho muito grande para a Oliveira do Hospital, e quem sabe um dia nos encontraremos pessoalmente, não só para uma entrevista, mas também para um concerto aí em Oliveira do Hospital, teria todo o gosto. Muito bem, um abraço e obrigado. Muito obrigada, obrigada. Papel que te comprove que o tempo não para e a vida de tão rara é para viver. Nos dias com mais sol ou quando chove, preciso de voltar a renascer. E hoje, quem sabe, eu chego tarde para o jantar. Só para compensar, em casa não fico e saltei pela janela. É hora, eu saio para viver mais do que vivo, porque tu não vens comigo agora. Ciúmes são defeito. Agora, quem sabe, entendas o amor já muito tarde. E as voltas que na vida de repente